Apontar, apontar, largar para mais uma Maratona Nerd, maratonista, para podermos maratonar esta maravilha de desenho seriado que está na Netflix, inclusive como um Netflix Originals, chamado Agretzko, ou se você quiser, Aggressive Retzko. E para falar aqui a respeito desta bela panda vermelha, fofa, criada pela Sanrio, eu estou também com a minha estágia escrava de estimação, Dona Ana Lúcia Letier, a Joaninha Trekker. Fala, meu amor! Olá, gente, aqui é a Ana Lúcia, Joaninha Trekker, mas por incrível que pareça, essa panda vermelha me representa. Oh, muita gente se sente representado pela panda vermelha. Muita gente. Eu sinceramente, eu não me sinto representado por nenhum, apesar de que tem muita gente que acha que eu sou o presidente da empresa. Né? Ai, meu Talvez Deus. Pelo tamanho, não sei, né? É, sei lá. Não. Bom, mas o que que acontece? Vamos falar de Agretzko. Pra quem não sabe, essa série foi criada pela Sanrio, a mesma empresa que criou a Hello Kitty, e ela foi lançada originalmente como uma série de 100... Não, estou mentindo, são 100 curtas animados exibidos pela emissora japonesa TBS entre abril de 2016 e março de 2018. Porém, nós vamos tratar da série lançada pela Netflix com, por enquanto, apenas uma temporada inédita de 10 episódios de 15 minutos cada, que foi lançada em abril de 2018 como um dos seus Netflix Originals. Dona Ana Lúcia, minha querida Joaninha, que eu adoraria ver a sua versão Joaninha da Sanrio, mas nos diga qual é a sinopse de Agretzko. Bom, para início de conversa, gente, esqueçam os humanos, você não vai ver nenhum humano nessa história, você vai ver um monte de bichinhos fofos, porque afinal de contas, uma empresa que faz Hello Kitty não pode fazer bichinhos que não sejam fofos. Oh, eu diria até mais que eles são fofos, eles são kawaii! São sim. Ah, bom, com exceção talvez do chefe lá, mas bom, vamos chegar nele daqui a pouco. Então, nós temos um mundo onde não existem humanos, mas Japão tá lá, firme e forte, os bairros de Tóquio também, bem conhecidos, Shibuya tá lá, tá tudo no seu lugar. Mas o mundo é ocupado por animais. E os animais é que estão fazendo aquilo que os humanos normalmente fariam, tipo trabalho, metrô, trabalho, metrô, trabalho, metrô. Vocês já entenderam que a coisa não é fácil, né? É vida de japonês trabalhador. Eu acho que já começa a merecer o título de agressivo por aí. Né? É uma coisa que no Japão é chamada de salaryman, né? O homem de salário. E a história ela corre justamente seguindo a história de uma panda vermelha, a Retzko, que ela já se apresenta assim, serviço completo, 25 anos, solteira, escorpião, sangue tipo A. Aham. Porque no Japão isso é muito importante, você saber o tipo sanguíneo da pessoa. E ela trabalha no lugar mais emocionante do universo, né? Que é um departamento de contabilidade numa grande empresa japonesa. Tá lá abarrotada de livros, números e livros. E tudo que você puder imaginar sobre a vida corporativa, você vai encontrar lá. É, aquelas coisas chatas, colega fofoqueiro, gente passando tapete, o chefe que te odeia. É, a vida da Retzko é motivo suficiente para muita fúria. E na história a gente vê ela após 5 anos desse trabalho massacrante, em que ela, como uma boa menina, uma boa funcionária, ela tá seguindo aquele espírito de ser obediente, respeitosa, trabalhadora, fazendo o seu melhor, o seu melhor, o seu melhor, mas por dentro ela tá explodindo, e ela explode no melhor estilo death metal. Yeah! Muito bem. E com isso, vamos então começar a nossa maratona pelo episódio número 1, Um Dia na Vida de Retzko. Primeira cena, a gente vê o presidente da empresa, vulgo eu, um elefante de óculos, dando as boas-vindas aos novos funcionários, incluindo ali no meio a Retzko. Logo em seguida, ela tá andando pela rua, sonhando acordada com a sua vida de empregada, né? Com a sua vida de pessoa trabalhadeira, que vai ter um futuro graças à sua remuneração. Ela dá aquele pulo no ar de quem fica, "Iê, tô feliz!" Só que quando ela aterriza, ela dobra a perna pra dentro, naquele melhor estilo, ferrei meu pé. E aí, irritada pela dor, ela já mostra a famosa carinha death metal que ela vai mostrar muitas vezes durante este e os próximos episódios. O que, que acontece então depois? Seguindo depois dessa cena, já mostra a história dos 5 anos depois, né, Ana? E aí ela está acordando só a base de relógio digital, porque já estamos naquela situação do que ela só acorda se o relógio gritar no ouvido dela. E para não chegar atrasada, o que, que ela faz? Ela se levanta correndo, toma o seu café da manhã correndo, tudo correndo, confere se tá tudo em ordem e vai pro metrô. Aquele metrô típico japonês, sabe? Aquele que faz a lata de sardinha parecer espaçosa. E lá tá ela no metrô, amassada. E a Hetsuko, eu acho que isso eu tenho em comum com ela, porque eu sou baixinha. Quando você tá num ônibus, num metrô abarrotado, você basicamente vai sendo jogado de um lado pro outro e não consegue segurar em lugar nenhum. Eu já tava me vendo ali naquele momento e dizendo, graças a Deus que eu não estou precisando pegar ônibus pra ir pro serviço. Graças a Deus, todas as divindades do universo, obrigado. Porque, olha, é horrível, gente. Tá lá. Jogada de um lado pro outro. A menina acaba chegando no serviço e vocês veem o nível de estresse e desespero da criatura. Ela, só no momento que ela chega no serviço, ela olha pra baixo e ela vê que ela tá de croque. Croque, gente, aquela coisa, sabe? Vocês sabem o que é croque, né? Quem não sabe, pelo amor de Deus, seja feliz, porque você não sabe o que é um croque. Ah, seja. Eu vou deixar aqui meu desabafo, meu descontentamento quanto a isso, porque croques é o tipo de calçado mais confortável da história da humanidade. É brega? É. É um chinelo de borracha? É. É feio pra danar? É. Mas porra, é confortável pra canudo, maluco. Eu não sei por que que o povo tem que odiar o Crocs, tadinho do Crocs. Eu tenho pena do Crocs, tadinho do Crocs. Ah, eu deixo meu registro que eu já tenho idade suficiente pra ter usado melicinha original e eu lembro como é que o chulé ficava depois de alguns dias usando a melicinha. Só por isso eu tenho trauma de Crocs, eu não quero nem chegar perto. Ao menos isso nunca vai me ocorrer, eu não tenho Crocs em casa, nunca vou correr o risco de ir pra rua com ele no pé. Tá. Mas aí, o que que acontece? A Hetsuko chega na empresa de Crocs, ela não tem como voltar pra casa pra trocar, então vai de Crocs mesmo, com aquela cara de bunda dizendo, ah, eu vou fazer uma dança maluca se a pessoa se encontrar alguém que me conhece na empresa, porque eu quero que a pessoa olhe pra minha cara e não olhe pros meus pés pra ver o Crocs. Só que aí ela encontra Tsunoda, uma servo fêmea. Cara, esse desenho tem uma coisa que, infelizmente, no português, eles escolheram os bichos errados pro sexo errado, porque eu não posso falar servo pra Tsunoda, que ela não é um servo. E não posso falar que ela é uma serva, porque ela não é uma cerveja, porra. Mas é uma servo fêmea. Então a Tsunoda é um servo fêmea muito kawaii. Né, Ana? Ela não é kawaii? Ah, ele é fofo. Você sabe que eu fui atrás, né? E ela é mais especificamente um cervo de Thompson. Quem sabe isso resolve o problema do nome. Coloca cervo de Thompson, parece mais pomposo. E, na verdade, é muito grande pro que ela é, né? Porque ela é quase como se fosse um filhote. Ela é pequenininha, é graciosa, como uma gazela. Ó, um nome bonito, gazela. Chama de gazela que a gente resolve os problemas. Uhum. Poderia chamar de gazela, só que, infelizmente, ela não é uma gazela. Ela é... Eu sei. São os chifrinhos. Bom, como o ser vídeos, ela é muito elegante, ela é muito graciosa mesmo, é uma coisa que é natural na espécie. Talvez ela tenha algo da espécie que é ser meio saltitante, sabe? Ela é kawaii. Não tem outra descrição pra ela que não seja kawaii, com todos os is que você quiser falar no kawaii. Da Tsunoda, né? A Tsunoda é aquele tipo de personagem que na empresa é a secretária bonitinha que canta o chefe. Mais pra frente a gente vai ver que é isso que ela faz, inclusive. Mas calma, a gente não chegou nessa parte ainda. Mas aí ela encontra a Retsuko, que tá usando Crocs e fazendo a sua dança maluca para que a Tsunoda não perceba, só que dane-se, a Tsunoda percebe que ela tá de Crocs, só que diferente do que a Retsuko poderia pensar que ela daria um pitaco no porquê que ela tá usando Crocs, ela ignorou totalmente o fato que ela tá usando Crocs, mas afinal de contas, isso não, ela tá cagando litros pro que a Retsuko tá, deixa de calçar ou tá calçada, dane-se, não tem problema nenhum. Mas Mas aí, o que que acontece? Ela consegue chegar até o vestiário da empresa, onde ela troca suas roupas civis pelo seu uniforme da empresa, e aí a gente é apresentado a mais duas personagens, Kabay e Faneco. Por favor, Madame Ana Lúcia, descreva a senhora Kabay. Senhora Kabay é uma rotunda hipopótamo e... Curiosamente, eu nunca pensei que hipopótamos fossem barulhentos. Eu sempre os achei meio silenciosos. Mas depois eu pensei que, na verdade, o lance da senhora Kabay não é o que ela fala. O lance dela ser um hipopótamo é que... Imagina hipopótamo numa loja de cristais. Delicadeza. Delicadeza. Destruição total. É ela. Só que ela não é no âmbito físico. Ela é na língua. É a fofoqueira oficial da empresa. Ela literalmente é uma hipopótamo boca grande, né? Muito. Ela tem de boca... É a boca do tamanho do corpo dela. Ela consegue te deixar maluco e irritado em 5 segundos. E eu sei que você, aonde você trabalha, você tem alguém assim. Você tem alguém ali perto. Com e certeza. Se você não tem alguém assim, é porque talvez você seja essa pessoa. Por favor, não seja essa pessoa. É a rádio peão da empresa. Ela é a rádio peão, ela é a internet peão. Ela é horário político, peão, ela ocupa todos os espaços, nossa. E Faneco? Como você descreve a Faneco? A Faneco, sabe que no primeiro momento eu achei que ela era uma gatinha por causa das orelhas pontudas, mas depois eu me corrigi, porque Faneco me lembra alguma coisa. Eu fui pesquisar, a Faneco é uma raposa Faneco, uma raposa do deserto da África. Ela tem umas orelhas realmente muito grandes. E como raposa, ela tá muito na dela, é mais tranquila, não é de ficar fazendo barulho. Mas é muito boa em seguir as pessoas, seguir o que tá acontecendo, tá antenada em tudo. Ela é... Stalker. Não, pode falar. Ela é freak, ela é stalker. Ela é daquele tipo que, se você não tomar cuidado, ela pega teu rim e vende na internet, tá? Não que ela seja má. Não vamos interpretar ela como maldosa. Muito pelo contrário. Ela é uma das melhores amigas que a Hetsuko tem na empresa. Aliás, uma das poucas amigas que a Hetsuko tem na empresa. Mas, porra, ela é muito freak, cara. Ela é muito assustadora. Todo mundo tem medo da... Pois é, olha, eu acho que ela tá na profissão errada. Ela devia ser policial. Porque o olho clínico que ela tem para ver detalhe e descobrir aonde alguém está com base no que ela consegue pegar no radar dela, ela seria uma excelente policial. Ela com certeza tá na profissão errada. Ela só não é o Batman porque ela não é um morcego. Se fosse um morcego, ela seria o Batman, com certeza. Não, com certeza. Seguindo em frente, já na sala de contabilidade, nós somos apresentados ao mais simpático, maravilhoso, lindo e singelo personagem deste seriado, que é o Chefe Porcão. Por favor, Ana Lúcia, brinde-nos com a descrição do Chefe Porcão. Bom, o nome dele é autoexplicativo, né? Fala sério. Ele é um porco daqueles bem gordo, daqueles que foi cevado durante anos, né? Um porquinho que não sabe o que é exercício na vida dele e que... Gente, o nome é bem a descrição do que ele é, porque ele é um porco chauvinista. Nunca o nome caiu tão bem. Cara, eu tenho que agradecer, inclusive, a galera da Netflix que, ao traduzir, porque o nome no original do personagem é Tom, que é porco em japonês, Tom. Mas quando ele... Pô, eu não quero chamar só de porco. Não, não vamos chamar só de porco. Diferente dos outros todos personagens que mantiveram o nome no original, Kabay, Faneco, Komiya, tal e coisa. Não, esse precisa ser o Senhor Porcão, com ênfase no ão, de porcão. Cara, foi sensacional isso. É, e vamos deixar bem claro, ele não é sujo. Aliás, nem os porcos de verdade são sujos, tá? Verdade. Tá? Os porcos são bem limpinhos, essa coisa do chiqueiro é mais porque realmente eles gostam de uma lama, mas isso tem mais a ver com se manter limpos, viu? Não é por causa de sujeirada, não. O senhor porcão é um porcão porque ele é um chauvinista. Te juro, tinha hora que eu me sentia pé da vida, queria entrar dentro da tela e dar umas porradas nele, até ele virar bacon. Só que além do Chefe Porcão, a gente também foi apresentado a Komiya, o suricato no melhor estilo do Timão e Pumba. Só que em vez de ser divertido e engraçado como o Timão, ele é o literal puxa-saco tapete pra se pisar em cima do Chefe Porcão. É daquele do tipo que dá bom dia pro Chefe Porcão e caga litros pro resto da equipe toda da empresa. E é curioso caso que na figura de um suricato, ele é extremamente estridente, né? Do jeito que os suricatos são também, que são barulhentos entre eles para manter a colônia avisada. É, na verdade, eu acho estranho ele estar ali sozinho. Eu imaginei que ele ia ter mais um bando de puxa-saco como ele, mas quem é que ia aguentar mais de um comia, né? Fala sério. Ele é muito chato. Não dá. Ele é muito chato. Daí, chega o chefe porcão na frente da Retsuko e o que que ele faz? Já dá uma ordem assim, bem simplesinha, maravilhosa, que é me faça um chá. Mas por quê que ele pede pra ela fazer um chá? Porque, afinal de contas, fazer chá é trabalho de mulherzinha, nas próprias palavras do chefe porcão. Beleza? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Retsuko vai até a cozinha lá da empresa, né? Não é uma cozinhazinha pros empregados, né? Fazer as coisinhas dela, faz o chá, prepara o chá, entrega o chá, o chefe bebe o chá, não agradece, obviamente, mas ele reclama, porque a porcaria do chá está aguado, segundo o gosto dele, e ele fala, o comia, logo, como bom puxa-saco, já manda a Retsuko fazer outra, mas já, não, chá pra lá, comia, é melhor a mulherzinha que faz um chá porcaria do que uma mulherzinha que não sabe fazer nada. Aí, caraca, como isso emputece a Retsuko. Mas ela pode estourar na frente do patrão? Pode? Claro que não, né? O que ela faz, então? Ela simplesmente vai com o seu apetrecho predileto ao banheiro da empresa, que é um microfone desses, assim, microfone sem fio, né? E ela solta a voz num estilo heavy metal, das death metal, né? Aquela coisa bem gutural. Você diz, gente, que voz é essa dentro desta pandinha? Tão delicadinha. Da onde que veio essa voz dos infernos? Não dá pra descrever, gente. Por favor, alguém não se acanhe, vá assistir um episódio. Se você não gosta de heavy metal, death metal, o que for, vai, até pra você entender o conceito do que é a raiva e a fúria que tem dentro dessa panda, só ouvindo. Sempre que ela canta o death metal dela, primeiro, que ela improvisa a letra toda hora, ela não canta uma letra específica, não, ela pega o que tá estressando ela e joga numa melodia de death metal, entendeu? A melodia que a gente inclusive vai ver que é a melodia favorita dela, então ela sempre usa essa melodia e improvisa a letra com o que tá estressando ela na hora. E eu quero dar parabéns de novo à Netflix, porque nessa hora do death metal eles não dublaram. E, cara, ficou maravilhoso, porque vai em japonês mesmo. Tu não vai entender porra nenhuma do que ela tá cantando mesmo. Então, que até pro japonês eles botam legenda, porque não dá pra entender um cantor de death metal. Então, dane-se se você tá cantando em japonês, se você tá cantando em português, tu não vai entender mesmo. Então, lasque-se, né? Pequeno momento de curiosidade, a voz dela cantando é do diretor do desenho. Sim, sim, muito bom, do Yeti, sim, do Haketsu, do Haneko, sei lá o nome do cara, é do diretor do desenho, que é o criador também da série, sim. Aí o que que acontece? Depois disso, depois que ela explode lá no banheiro pra ninguém ouvir, porque ela vai quando não tem mais ninguém dentro do banheiro, óbvio, a Fênico chega e fala, porra, Retsu, tu é uma santa, se fosse por mim eu dava na cara do chefe porcão. E aí que nós somos apresentados a mais um dos amigos da Retsu, que é o Raida. E mais uma vez a Sanrio me sacaneou porque é uma hiena. Não existe hieno, mas é uma hiena macho. Então, novamente, é um bicho que em português, infelizmente, eu tenho que usar o nome do bicho, mas a característica do gênero, que ou seja, é uma hiena macho. Então é um hiena. Que é um cara legal, é aquele tipo de escoladão da empresa, né? Aquele tipo que trabalha, mas não se mete na vida dos outros. E que depois, a gente vai saber que ele tem uma queda pela Retsuko. Mas isso não é agora, né? Ele chega, tenta botar panos quentes na conversa que a Fênico tá tendo, de que ia dar na cara do chefe porcão se ele tentasse a mesma coisa com ela. A Fênico, obviamente, fala que o Raiden puxa-saco, porque tá pensando nisso, mas não é o caso, ele não é um puxa-saco. E os três saem pra ir tirar um recesso, uma folga, tomar um cafezinho, tal e coisa. No que eles estão indo tomar seu cafezinho, eles se deparam no corredor com simplesmente as duas melhores personagens deste e de todos os outros episódios desta série, que são a secretária do presidente, Dona Washimi, e a chefe do setor de marketing, Madame Dona Guri. Por favor, explique para nossos ouvintes, Dona Lúcia, quem são o Washimi e Guri. Guri, o nome já dá uma dica, é uma gorila super elegante, saltão alto, batonzinho na boca, as roupas perfeitamente alinhadas e o jeito de andar de fazer Gisele Bündchen ficar assim invejosa. A elegância em forma de gorila. A elegância em forma de gorila. E ao seu lado, igualmente elegante, igualmente fantástica, lacradora, está o Washimi. E olha, eu demorei para reconhecer. É um pássaro, obviamente um pássaro. O meu cérebro demorou para entender como um pássaro pode ser assim tão grande, porque ela é um pouco mais alta que a Gori, né? Assim, em comparação, elas são bem mais altas que a Retsuko, bem mais altas que a Fênico. Uhum. Mais alto até do que o Raida, que é alto também. Eu ainda pensei, é um salto alto, mas, gente, que pássaro pode ser assim tão grande? Aí eu fui procurar, né, o nome da espécie, ver se tinha alguma identificação, e consegui achar. Você sabe que esse pássaro tem 1,50 m de altura? Sim. Sim. Considerando que uma fêmea de gorila varia entre as mais altas, tem 1,20 m, por incrível que pareça, elas estão equilibradas em termos de tamanho. Sim. A Washimi, ela é um pássaro chamado serpentário, ou Sagitário serpentário. Serpentário é o nome popular, né? Sagitário serpentário é o nome mais chique. Ele tem esse nome porque usa muito as patas compridas para matar serpentes. Sim. Algo que a gente vai descobrir que tá dentro da personalidade da senhorita Washimi. E a Sagitários, do nome científico, é porque as penas que tem na cabeça dessa ave lembram pontas de flecha, por isso Sagitário, serpentário. É, e outra coisa, lembram também aquelas penas que se usa para escrever, se usava, né, antigamente, para escrever. Sim. O que sim, dá o outro nome popular desse pássaro, que é secretária. Sim, pássaro secretário, tá certo, tá certíssimo. Mas, cara, por que que eu tô dizendo que essas duas são as melhores personagens? Porque toda vez que elas aparecem, ouvinte, eu tô me fazendo... Se vocês já acreditaram alguma vez na minha palavra, acreditem agora. Toda vez que aparecia o Washimi e a Gori numa cena, presta atenção no que elas vão fazer. Porque, por exemplo, nesta cena do primeiro episódio, elas passam a Fênico, a Retsuko e o Raida. Caem de paixão por elas, falam, nossa, como elas são lindas, como elas são poderosas, como elas são necessárias, absolutas. E quando elas viram a esquina, agora e bota a mão na Anki e fala, Washimi, eu não aguento mais andar desse jeito, dói muito na coluna. Aí a Washimi, ah, minha filha, no mundo corporativo, se você não andar com essa pompa, você se ferra, então vamos continuar, é assim mesmo. Depois eu apresento um quiroprático. Cara, e não vai ser só essa vez não, cara. Praticamente todo episódio tem pelo menos uma cena com a Washimi e com a Gori. Cara, presta atenção nas cenas da Washimi com a Gori, porque, porra, cara, eu sou apaixonado pela Washimi e pela Gori. Cara, eu não sei nem qual das duas que eu gosto mais, cara. Eu gosto das duas. Elas só funcionam em dupla, cara. Sozinhas elas são maravilhosas, mas em dupla, puta que pariu, que dupla! Não dá pra dizer que uma é melhor que a outra, cara. As duas são perfeitas nessa dupla. Sensacional. Bom, seguindo viagem, já falamos da Washimi e da Gori. Tsunoda, que é aquela servinha puxa-saco kawaii, né? Ela passa uma pilha enorme de documentos por porcão, naquele estilo... Senhor Porcão, o senhor é tão incrível, tão maravilhoso, tem um taco novo, que coisa linda, mas eu preciso fazer esses documentos, só ajuda pra mim. Aí o porcão, ó, claro, Tsunoda, eu faço pra você, queridinha fofinha do meu coração. E obviamente quando ele fala que ele vai fazer, que na verdade ele vai repassar a porra da pilha enorme de documentos pra Retsuko, sem dó nem piedade. O que que acontece então com ela, Ana? Acontece que ela fica até depois da hora por causa dos documentos, né? E aí? A criatura simplesmente fica bem depois do expediente, porque aquilo lá é gigantesco, já tá tudo apagado, só tem as luzes lá da sala onde ela tá, do prédio. E ela sai arrasada, cansadíssima, pra voltar pra casa. E antes de chegar em casa, ela dá uma passadinha no santuário dela. O lugar onde, como ela mesma define, tem... ela pode exercitar o seu hobby secreto. O lugar que ninguém pode saber que existe, porque é o espaço só dela, onde ela vai poder se apresentar como ela realmente quer ser. É um local próprio pra karaokê. Isso é muita coisa de japonês. É uma loja de cabines de karaokê. Imagina a cena, ouvinte. Tá um babuíno na recepção. Cara, não tem outra... desculpa, mas não tem outra forma de descrever aqui pro Brasil. Pensa num motel daqueles bem vagabundinhos, só com os quartos e o cara na recepção. Pensa, já pensou? Aqueles quartinhos de 2x2 com cama redonda vagabunda. Então, pensa nisso. Só que em vez deles irem lá pra fazer sexo, são cabines de karaokê. Pessoal, entra na cabine, escolhe a música, canta karaokê por uma hora, ou duas, ou três, de acordo com quantas horas a pessoa comprou, e acabou a hora, vai-se embora, tchau e benção. Só que a Hetsuko vai pra lá pra cantar Death Metal. Death Metal, é importante dar um toque, porque quando ela começa a cantar, não é só a voz que muda, né? Ela também fica com uma aparência assim mais... como é que eu direi? Kiss, sabe a banda Kiss? Os olhos dela mudam. Porra, muito! Muito Kiss! Ela fica maquiada de Kiss, cara. Se você, ouvinte, quiser saber como é que ela fica, tem duas maneiras. Você pode, obviamente, ir na Netflix e assistir a porra deste episódio que eu tô falando. Ou você vai no meu canal do YouTube, Paranerdia TV, que eu fiz um Nerdices do Nerdmaster falando sobre a Gretzko, já prevendo este nerd maratonista. E eu mostro a diferença entre a versão Retzko normal e a versão Retzko Death Metal. Ela muda muito, né? A postura, tudo, ela simplesmente extravasa. Liberte-se! Ana, peraí. Ela muda. Mas vamos ver. Ela continua kawaii? É, continua. Ela continua. É um kawaii bizarro? É. É um kawaii meio feio? Meio feinho? É. Mas ela continua kawaii, cara. Ela não consegue deixar de ser kawaii nem no Death Metal. Como eu gosto de um artista que não é japonês, mas é radicado no Japão, conhecido artisticamente como Lady Bird, e eu sei que eu tô pronunciando o nome dele errado, desculpa aí, meu ídolo. Não sei, eu não acho mais nada estranho. Eu sei qual é. Bom, e isso, queridos ouvintes, encerra o episódio 1.